3:50. Como eu te conheci, yeah. Às 7:30 eu já tava pronto, tava combinado, era hoje. Vermelha roupa, kit swag, chave, calça, riachuelo, tênis novo. Pelo WhatsApp cê avisou, por um comando cê passou. E o polícia viu que era menina e te achou linda, perguntou: quem é o seu namorado? Encosta o carro aqui do lado. Desculpa, agora é o horário. Espaço tava decorado normal. Cê me falou que tava ansiosa e a calcinha rosa eu não vi. E antes de pôr a mão nas pernas, eu te dei um abraço e te beijei. Você, você, você molha, me olha. Você, você, você me olha, me beija. É tipo parada no tempo. Bem mais que 28 swag. Sua boca, 7:30, eu já tava pronto, tava combinado, era hoje. Vermelha roupa, kit swag, chave, calça, riachuelo, tênis novo. Pelo WhatsApp cê avisou, por um comando cê passou. E o polícia viu que era menina e te achou linda, perguntou: cê tava muito rápido, devagar com essa preta. Onde que cê tá indo? Seu namorado esperto. Quem é o seu namorado? Nosso carro aqui do lado. Desculpa, guarda, é Horácio. Tava decorado normal. Me falou que tava ansiosa e a calcinha rosa eu lutei. E antes de pôr a mão nas pernas, eu te dei um abraço e te beijei. Cê me buscou na frente da minha casa e a gente fez o rolê. Foi o começo e hoje nós tá junto e já fez até o bebê. Você, você, você molha, me olha.